¿Podemos? Estamos acá hoje, no dia de hoje, para dar alguns esclarecimentos para as pessoas, para que as pessoas possam entender como funciona a mediunidade e algumas outras coisas. Eu sou cigano Dom Carlos Ramírez, sim, mas não existe só eu com este nome, porque existe uma falange, existem outros espíritos que se manifestam com este nome de cigano Dom Carlos Ramírez. Eu não sou o cigano Dom Carlos Ramírez que se manifesta em outro médium ou outro. Sabem por quê? Porque eu nunca incorporei em médium nenhum. Esta é as primeiras vezes. Por enquanto, eu estou usando este instrumento para trazer mensagens para o progresso da humanidade. Ele é o primeiro médium que eu trabalho, mas não quer dizer que vou trabalhar só com ele. E eu estou preparando, estamos todos preparando outros médiums pelo mundo para usar, para eu usar, eu trabalhar junto. Porque não existe exclusividade de espíritos com médiuns. Ele é apenas o primeiro médium que eu trabalho. Apenas o primeiro de muitos que virão. Porque eu estou começando nisto, nesse tipo de trabalho. Mas eu fui preparado em plano espiritual, inclusive junto com ele, quando ele estava desencarnado, antes de encarnar. Assim como muitos outros espíritos foram preparados junto com ele para este momento. E eu, Dom Carlos, estou desencarnado há, em média, 160 anos. 160. E eu faço parte, sim, do povo cigano, da linha dos ciganos. E nós vamos trabalhar juntos muitas vezes. Entendam o seguinte: este médium não habla espanhol nem castelhano. Portanto, quando eu incorporo nele, ou fazemos o acoplamento áurico, o meu idioma se mistura com o dele. Portanto, sairá um portunhol. Portanto, palavras em português sairão e palavras em espanhol sairão. Se misturará. Portanto, seria uma insanidade dizer que este espanhol está muito ruim. E eu falo perfeitamente espanhol porque é a língua qual nasci. Mas o médium não. E ele não está inconsciente. Se ele estivesse inconsciente, aí eu poderia falar com espanhol fluente. Mas nós não estamos mais trabalhando assim. Portanto, muitos espíritos que se manifestam nessa casa com determinados nomes e roupagens, não quer dizer que outro médium incorpora espíritos com o mesmo nome que seja o mesmo espírito. Porque existem falanges. Assim como existe falange de Bezerra de Menezes. Não quer dizer que o Bezerra que vem nesse rapaz é um Bezerra que vem em outra casa. Portanto, vamos começar a aprender como funcionam as coisas, porque não há uma competição do médium que incorpora mais espíritos do que o outro, e também não há nenhum tipo de roubo de espíritos. O médium do lugar tal está roubando o espírito do outro médium, porque o outro espírito pertence ao outro médium e não incorpora em mais nenhum outro. Isso é uma mente muito pequena. Portanto, está explicado. Eu não sou cigano Dom Carlos Ramírez, que incorpora e trabalha com outros médiums, porque este é o primeiro médium que eu estou trabalhando. Porque este médium também ficou preocupado quando eu incorporei nele pela primeira vez no último vídeo que foi gravado. Ficou muito preocupado porque ele sabe que tem outros médiums por aí que incorporam ciganos com este nome. E ele disse que ia dar confusão. E ele não quer confusão. E não vai ter confusão. Só vai ter amor e fraternidade e educação. As pessoas é que querem confusão. Pessoas que não estão entendendo o trabalho que está sendo feito acá. Então... podemos continuar? Pode. Então estamos acá. Podemos? Podemos? Podemos. Então estamos acá para trazer mensagem de fraternidade, de amor, para a reforma íntima. Mas também estamos aqui para educar. Mas não quer dizer que nós também não somos educados. Nós somos educados do lado de cá por espíritos ainda mais evoluídos do que nós outros. Assim como os espíritos mais evoluídos que nos educam são educados por outros espíritos ainda mais evoluídos, e assim vai. Assim como nós aqui evoluímos mais do que alguns outros, a gente vem para educar aqueles que evoluíram menos, não que são inferiores, apenas evoluíram menos. E nós estamos aqui porque amamos. Portanto, exortamos, porque são necessárias as exortações. Exortação não é brigar, não é ofender. Não. Exortação é para a pessoa enxergar a besteira que ela está fazendo, que não está enxergando os erros que está cometendo, porque acha que está certo ou não está percebendo, porque aquilo já está tão entranhado nela que ela acha que é o certo. Ela nasceu num ambiente onde quase todos fazem aquilo e aquele errado foi tomado pelo certo. Mas não está certo perante leis de Deus algumas coisas. Portanto, estamos aqui para esclarecer e dizer: meu irmão, meu amigo, isto não está certo, não está de acordo com as leis de Deus. Oh, não, mas aqui é tão normal. Todo mundo faz. Não quer dizer que todo mundo faz que está certo. Não vamos padecer pela ignorância, porque muitos estão indo para umbral por causa da ignorância, para as furnas umbralinas, por causa da ignorância. Não é melhor esclarecer? Não é melhor se tornar esclarecido? É melhor. Então estamos aqui somente para isto. Portanto, não façam julgamentos precipitadamente, nem convicções, nem tirem conclusões precipitadamente. Nós não estamos aqui para bagunçar o trabalho de ninguém. Nós queremos é unir os trabalhos. Unir todas as religiões, unir todos os médiums, unir todos os irmãos em prol do progresso da humanidade. Porque está havendo muita separação, principalmente nas religiões, e não é isso que o Cristo quer. O Cristo quer união. Todos trabalhando juntos e se respeitando. Sem separação nem briga. Lugar que tem separação e briga não vem de Deus e não é mundo regenerado. Mundo regenerado, todos são irmãos, Todos se respeitam, todos se amam, todos se ajudam, não se julgam, não disputam. Muito pelo contrário, trabalham juntos. Querem cada vez mais irmãos para agregar em prol de um único propósito: a paz mundial. E depois de haver a paz mundial, a paz universal. A paz no sistema solar, a paz na galáxia, a paz no universo todo. Um universo de amor, um universo de luz. Porque onde a luz chega, lá as trevas se dissipam. Não tem como. Então, uma mensagem curta para os irmãos, de esclarecimento e um pouco de ensinamento para que se possa entender como funcionam as coisas. E eu agradeço, muito obrigado, que Jesus esteja com todos. Arriba!